um grande aprendizado, né? Nós reencarnarmos em cada oportunidade que nos é dada em corpos masculinos, em corpos femininos, porque cada oportunidade dessas, ela traz, pela característica de cada um, as possibilidades de aprendizado que nós temos que passar. O espírito, ele não é nem masculino nem feminino. A gente nunca ouviu falar o espírito. A gente se denomina porque nós nos reapresentamos sob a forma, muitas vezes, da última encarnação que nós tivemos, para sermos apenas reconhecidos. Mas em graus mais elevados, nós perdemos essas características, não temos mais. São características físicas. E quanto mais para trás a gente vai na questão física, mais a gente nota como elas são fortes. Mas ficando na questão humana, e foi falado, né, das diferenças que nós temos nos dois estágios de aprendizado. E como nós precisamos conviver um com os outros para aprendermos a observar a característica do outro, que eu não tenho, e perceber nisso uma complementação. Porque nós precisamos nos dar as mãos, né, para caminhar, para fazer essa trajetória. Nós vivemos em sociedade. Não existe aprendizado se não houver duas pessoas juntas e dentro dessa caminhada, uma grande dose de aceitação, de compreensão, de doação. Nós, quando pequenos, nós aprendemos muitas coisas. Nós temos conceitos que nós trazemos de outras vidas, mas muitos que foram formados dentro dessa vida. E muitos desses conceitos que nós carregamos como verdades essenciais, eles são errados. E nós precisamos parar para refletir sobre eles. Porque não foi por mal que nos ensinaram. São culturas. Ainda hoje não sabemos tudo. Estamos aprendendo. Estamos aqui para aprender. Mas nos disseram muitas coisas que a gente tem que repensar porque não servem. Foi falado, né, de novo, repetindo, que semana passada a gente, entre aspas, comemorou o Dia Internacional da Mulher. É uma data de uma reflexão muito profunda. Porque, para mim, um homem branco que faz parte de uma camada social razoável, o que que eu entendo do que uma mulher passa? Muito pouco. Mesmo tendo mãe, tendo irmã, tendo esposa, tendo filha, muito pouco. Mas através de uma procura de estreitamento de laços, né, a gente começa a aprender. Então, quanto mais a gente vai tomando consciência do mundo em que a gente vive, mais a gente vai percebendo quanta diferença existe, promovida por nós. Nós promovemos a diferença que existe no mundo. Eu falei de conceitos, né? Um dos conceitos primeiros que a gente aprendeu, quando aprendíamos sobre religião, sobre Deus, nos disseram: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Significa, no nosso entendimento, primeiro, que nós somos os filhos de Deus e somos iguais a Ele. E a mulher? A mulher foi criada através de uma costela de Adão. Então a mulher já passa a ser um ser segundo plano. A gente até não acredita nisso, mas é um conceito que está enraizado e se manifesta em muitas situações da nossa vida. Muitas. Nós, olhando para a história, ela é cheia de situações. Até pouco tempo atrás, as mulheres eram posses dos pais e depois dos maridos. E ainda hoje, em alguns lugares, ainda é assim. Como é que pode? Nós pensamos. Mas muitas vezes do nosso lado existem relacionamentos extremamente abusivos e que nós não fazemos nada? Pelas nossas ações, ou pela falta das nossas ações, nós permitimos que algumas coisas aconteçam. Eu nem tinha pensado em falar sobre isso. Era muito mais ameno. Mas a gente precisa entrar em questões que nos incomodam, que nos chamam, né? Tem um livro aqui de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, que ele fala de toda a escalada do princípio espiritual até chegar ao ponto em que nós estamos. Então ali existe um aprendizado muito longo e muito grande ao longo de toda essa evolução espiritual que nós temos. Aí nós entendemos algumas coisas, questionamos outras, mas percebemos que precisamos agregar todas essas qualidades necessárias de aperfeiçoamento do espírito para podermos nos libertar desses grilhões que hoje não são apenas o corpo físico, mas principalmente a questão mental. O grande impulso que nós temos enquanto espírito é o impulso, a gente podia chamar de impulso sexual ou impulso criativo. Se a gente trocar o nome, é a mesma coisa, só que nós ficamos muito bitolados na questão sexo. E damos uma canalização totalmente equivocada para isso. Impulso criativo. Então, dentro de uma visão rasteira, nós observamos que esse impulso ele é canalizado para coisas pequenas, de dominação, de tirania. As guerras são a forma com que nós nos colocamos dentro de um cenário mundial ampla, mas que acontece às vezes dentro das nossas casas. Então a gente só tem uma vazão maior. Mas a gente pode também elevar esse impulso às artes, pinturas nos nossos quadros, músicas. Todos eles são criações de uma forma mais elevada, do mesmo impulso canalizado para fora, não para dentro, não para satisfação pessoal, para a realização do desejo, muito do eu ainda. É algo muito mais amplo. E talvez, indo além disso, indo em frente, a gente consiga, mais adiante, compreender o que significa aquela palavra que é repetida infinitamente dentro do Evangelho, que é o amor. Que quando Jesus veio, ele foi considerado o representante do amor. Ele transformou conceitos que existiam naquela época de uma forma em que a gente pudesse entender melhor. Só que muitas palavras escritas ainda são levadas ao pé da letra, como que eu disse antes. Então a gente fica preso em leis. Tem um ensinamento dos mais bonitos e que cai nesse exemplo, que é o apedrejamento de Maria Madalena, que foi pega em adultério, é o que diz os textos. Alguém consegue cometer adultério sozinho? Acho que não. Quem é que estava sendo apedrejada? A mulher. Por quem? Por homens. Todos eles extremamente hipócritas. E quando questionado, Jesus deu uma resposta que ninguém teve coragem de continuar. Mas ainda hoje as práticas elas se repetem, elas permanecem sob véus, muitas vezes espessos, onde nós nos escondemos para dar vazão àquelas vontades que nós ainda temos latente. É por isso que muito, muito, muito antigo é aquela inscrição que dizia: conhece-te a ti mesmo. Porque através disso nós conseguimos olhar para nós e compreender melhor o que está fora de nós. E no nosso dia a dia, nós não damos tempo para o autoconhecimento, para saber quem nós somos. Parar para fazer uma reflexão sobre o que eu fiz hoje, o que eu pensei hoje, o que eu falei hoje, como é que eu me relacionei com as pessoas que estavam perto de mim, ali dentro de casa, no trabalho. Será que eu conviveria comigo? Então a gente tem que parar um pouquinho e pensar. Pensar porque não é que a gente está totalmente errado, mas a gente precisa corrigir os rumos, né? A gente precisa aprender algumas coisas que a gente não sabe e organizar e ser feliz através dessa organização de caminhada. Procurar ser feliz encontrando pessoas que estejam dispostas a fazer essa mesma caminhada. E aí juntos a gente vai mudando. Mudando aqui dentro, e a partir disso, energeticamente a gente começa a mudar ao redor. Mas a gente tem que acreditar que isso é possível. A gente vai fugindo um pouco do assunto, que era equilíbrio, né, masculino e feminino, mas a gente precisa reconhecer a dificuldade que muitas vezes o outro passa. Que muitas vezes a vida não é apenas aquilo que eu estou vivendo. É muito mais amplo. A gente sabe que hoje tem um monte de gente e numa situação extremamente difícil e que talvez, pelo menos através de uma oração, a gente pode criar uma atmosfera mais propícia para que as coisas mudem. Porque tudo acontece por um alimento que todos nós estamos plantando. E nós temos que começar a plantar coisas cada vez melhores, sementes. Escolher quais são, né? Escolher as melhores sementes para fazer o plantio delas. Para que elas possam render em quantidade grande o que ela foi colocada ali e foi projetada para vir a ser. Então, uma reflexão, né, para a gente pensar, para que a gente possa chegar daqui a algum tempo com mais, sendo mais humano, talvez seja isso, depende do conceito de humano que se tem também, né, mas dentro de um princípio maior, ser humano é estar próximo dos demais, é estar atento às necessidades, é modificar internamente tudo aquilo que nós trazemos. E esse assunto é um assunto muito vasto, né? A gente poderia fazer um simpósio sobre tudo isso e ampliar muito mais todas essas questões, trazendo para um debate experiências que todos têm, para através dessas trocas a gente poder aprender. O que a gente aprende é dessa forma, estando atento ao que os outros estão passando.